Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Estamos chegando ao finalmente da Copa, né, Walter? E vamos começar de maneira mais descontraída esta Academia Brasileira de Tretas. É, vocês ouvintes que nos acompanham podem estar achando essa estranho a qualidade do áudio, a barulheira que está rolando aqui de BG, né? Não tem banda convidada, mas sim uma zona. É, mas vai ter música também aí, de qualidade duvidosa. Em alguns momentos vai ter música. Por que a qualidade está ruim assim? Estamos gravando com aparelhos celulares. Exato, né? E por que disso tudo? Porque nós estamos aí nos finalmente da Copa do Mundo, que nada mais nada menos é o maior furdúncio que já ocorreu nessas terras tupiniquins. E com certeza, além de toda a fedentina de urina deixada aí pelas ruas da cidade sede, principalmente, vai ficar aí como legado que a certeza, né, de que o povo brasileiro recebeu toda a Gringolândia de braços abertos e também de pernas abertas, por que não? Por que não, cara? Afinal de contas, se entusiasmaram de um jeito com os gringos. É lógico, e tá no nosso DNA, né, receber bem assim os estrangeiros. Tem muita gente falando que os nigerianos são os preferidos. Eu não sei porquê. De fato, o Brasil recebe bem estrangeiros. Eu acho que desde quando os primeiros portugueses aportaram ali na Bahia, trocando espelhos por ímãs de índias, né, já se imaginava que a coisa ia ser por esse lado. E nós estamos justamente em um local onde tem português com espelho na mão, tem argentino contra argentino no colo, tem alemão trocando caneca de cerveja por beijos, e tem também um monte de brasileiro e brasileira tentando se dar bem aí nesse campo sexual. Nós estamos na Vila Madalena. O olho do furacão. O olho do furacão da Copa do Mundo. Exatamente, do que tange a embriaguez, jogos de futebol e putarias. Afinal de contas, tem gente trepando em jardins de casa. A gente precisava ver o que é que estava acontecendo aqui e todo esse hype em torno da Vila Madalena, seus bares e suas histórias. Então viemos para cá, eu e o Walter Rezende, né, Walter? Sim, sem equipe técnica nenhuma. Ninguém. Apenas dois celulares. E carregadores de bateria. Carregadores de bateria e sistemas sincadores de áudio. E é isso, o Walter, estamos num bar, né? Vamos fazer o jabá de que bar estamos? Sim, por que não? Se bem que eles não ofereceram desconto nenhum aqui pra gente. Pelo contrário, tá nove paus uma garrafa de cerveja. E estamos no Empanadas Bar, ou Bar das Empanadas, eu não sei o nome disso. Esse lugar, como eles não patrocinaram, a gente pode meter o pau. Pode. É porque esse lugar tem uma pretensão de ser um bar temático de cinema e futebol e não consegue cumprir bem nenhuma das missões. Bom, todas as vezes que eu venho aqui eu só comi empanada de carne e é muito boa, né? Isso aí eu não posso negar, muito melhor que aquela que você faz, Val. Eu faço uma fantástica, só que fica um pouco seca e gruda na forma. E aquilo é o nosso QG, né? Vai ser o nosso QG porque aqui tem uma vantagem, não estão cobrando a entrada. Isso. Né? Porque a maioria dos bares chegam a cobrar aí acho que até 100 paus. 100 paus não consumíveis pra você assistir. Se bem que a gente não tá no dia de jogo, então a gente não sabe se eles estão cobrando também pra assistir as partidas. Mas há muitos bares estão cobrando uma fortuna, como o Alexandre falou, até 100 pratas não consumíveis para você só assistir o jogo. Então você que vem para Vila Madalena, paga 100 pau para assistir o jogo e tem uma televisão na sua casa, você é um imbecil. Bom, o que a gente fez? A gente acabou de voltar, na verdade, a gente deu um rolê pela Vila Madalena, né, Walter? Sim. A gente conversou com algumas pessoas. Caminhamos pelas ruas da redondeza. Pelas esquinas ali, as Piquelta, Wizard, Morato Coelho. Exatamente. Né? A gente ficou nessas esquinas. A gente veio ver se de fato era algo legal ou não, mas a gente veio mesmo com o intuito de gravar e fazer, obviamente, as nossas críticas e acertar os nossos carrinhos nos joelhos dos nossos adversários, né, Walter? Exatamente. É, lembrando que estamos gravando no domingo, dia 6, é isso, né? Exato, dia 6. Exato, as vésperas do jogo do Brasil isso. com a Alemanha. Como o podcast só vai ser atualizado na sexta-feira, e o dia que isso for atualizado, vocês já saberão qual foi o resultado de Brasil e Alemanha. É, a gente não faz a menor ideia se o Brasil ganhou, se o Brasil não ganhou. Qual é o seu palpite, Alexandre? Lembrando que você pode dar com os burros na água quando alguém te pergunta. Não, eu acho que a Alemanha vai abrir as pernas. Eu acho que é jogo pro Brasil enfiar um saco, cara. É mesmo? Todo mundo tá falando que a Alemanha é foda. A Alemanha é foda, o Brasil é uma bosta. Mas eu acho que o Brasil deve meter uns 4, 5, viu, cara? Queria que fosse um monte. Eu acho que vai ser uma vitória simples com gols de Fred e Hulk. Porque os únicos alemães que a gente viu ali, a gente não conseguiu conversar com eles, porque eles estavam muito bêbados, não deu nem pra gente achincalhar com a vida deles ali. Mas enfim, Walter, vamos começar a mostrar pros nossos queridos ouvintes as pérolas que a gente captou nessas nossas andanças aí pelas ruas da vila. Exatamente. Uma coisa que a gente ficou impressionado foi o comércio informal que está rolando. Isso, né? Além dos bares oficiais acharcando as pessoas, cobrando 100 lascas a entrada. Fazendo preço diferente pra turista. Isso, né? Cobrando às vezes 3 vezes mais de um turista, gente vendendo maconha no meio da rua. É possível você caminhar nas ruas e encontrar gente gritando maconha, maconha, cocaína, tem cocaína. Tem do preto e tem do branco. Tem do preto e tem do branco. Eu ouvi dizer que isso tá rolando sim, mas não vi. Exato. Eu ouvi dizer também que foi preso um cara há pouco tempo ali com muitos frascos de lança-perfume. É mesmo. É, também outro hit aqui na... Ou seja, você fica vendo todo aquele festejo, a mídia mostrando aquele monte de gente bonita, aquelas pessoas se confraternizando. Gente, não é bem por aí. Não é bem. É, vamos começar então um depoimento que a gente pegou de um rapaz que se deu muito bem, né? Ele tá esse vendendo se deu bem. Lanches, cervejas e coisas do tipo. Toca aí, Krausebeck. Como tem sido o movimento nos últimos dias aqui? Tem sido impressionante? O movimento nos últimos dias aqui tem sido estupendo, coisa que eu nunca vi. Só agora na Copa do Mundo que eu estou presenciando um movimento de tal tamanho, que chega a 1 milhão de pessoas por noite aqui no bairro de Pinheiros e Vila Madalena. Perdão, como que é seu nome? Meu nome é Renato. Cara, o Renato é o dono do Bom Bom. Há 20 anos aqui na região de Pinheiros e Vila Madalena. O Renato tá falando que impressionantemente nessa época ele nunca viu tanta gente. Eu sou local daqui. Mas nunca vi tanta gente assim. Renato, só para dar uma ideia pra gente, quantas latas de cerveja você vende numa noite? Ah, eu vendo em média de, em caixas, umas 100 caixas de cerveja com 12, 100 caixinhas. 100 caixinhas, só eu aqui nesse pontinho. Vendo? 1000 lanches por noite, eu vendo. 1000 lanches por noite? Umas 50 caixas, 100 caixas de Coca-Cola, 100 caixas de cerveja. Ô Renato, e a maioria do público é brasileiro ou gringo? O que que é? Tá. Não, 90% gringo, 100% brasileiro. Puta que pariu, que número impressionante. 90% gringo e 100% de brasileiro. Então, manda ver duas da gente aí que a gente precisa tomar uma também. Renato, fala uma coisa, aí rola muita pegação, a gente vê na TV e tal. Rola, porque tem uns caras que pegam 20 mulheres na noite, só mina, gata, coisa mais linda do mundo. Ô Renato, vender camisinha não era uma boa ideia também, não? Também era uma boa ideia, mas eu esqueci desse detalhe. Renato, você... Tá só no lanche e na bebida, por enquanto. Você já pegou alguma, Renato? Já peguei alguma. Beleza, Renato. Cobra duas pra gente, hein, por favor. Obrigado. Ele com os números impressionantes dele ali, 90% de gringos e 100% de brasileiros, um total de 190% de vendas. Cara, e ele, ó, eu fico impressionado. Tem uma chimboca, né, que ele montou ali, cara, uma calçada tal, e ele tá fazendo 10 paus por mês e cobrando R$5 uma lata de cerveja. Cara, e tava meia morna essa cerveja dele. Tava meio morna, exatamente, cara. E ele contou em off que ele tinha um trailer, só que o DSV não deixou ele deixar o trailer dele estacionado ali nas ruas e ele acabou tendo que tirar. E não é só ele não, né? Tem um monte de gente vendendo cerveja morna por aí. Tá uma loucura. E o que acontece? A polícia aparece mais pro final ali, né? Pra dispersar a galera, mas tá meio terra sem lei, viu? Eu vi uma cena, Alexandre viu também. Eles encheram de banheiros químicos, né? Mas o fedor de urina é impressionante. Olha, a gente viu uma coisa que a gente ficou impressionado. Tinha um cara mijando numa parede. Sim, falando em vendedor, ambulante, tinha um cara com uma caixa de isopor preso na cintura, né? Olha a cena, um cara mijando, um cara passando com a caixa de isopor e alguém para, pede uma cerveja, o cara para do lado do malandro que tá mijando, põe a caixa de cerveja no chão, cheio de gelo e latas. Perdigotos da urina. E respingos da urina do cara começa a cair dentro da caixa de isopor. Eu e o Alexandre constatamos isso. O cara tirou a mão da benga, tirou o dinheiro da carteira, deu pro cara, o cara pegou com a mão. E o próximo que pegou cerveja com urina. Que maravilha, gente. E outra coisa que a gente percebeu, o que acontece? Muitas pessoas vieram pra cá, pra Vila Madalena, com esse intuito, né, de pegação e os cambau. E daí tem cara que veio com seu carro, abre ali o porta-mala com a sonzeira, vai aquela cara aranha invocada, que você só vê na periferia, mas Santanão, aquele cara do Santanão que tava ali. Monza é outro hit. E o cara ali e tal, abriu o capô com aquela caixa de isopor clássica, remendada com silver tape. Aquela que sobreviveu à última viagem de Piruíbe. É. E aí, toda remendada. Saiu cinco de dentro do carro ali, ficaram ali, som alto, aí aparecem umas barangas, porque o lugar pra ter baranga, cara, pra ter resenha. A TV fica mostrando que o turista tá pegando gatinha, tá pegando só mulher gostosa. Os caras estão pegando uns tribufu do caralho. É impressionante. Como o padrão tem FIFA. Baranga, cara. É o padrão desgraça. Ó, o que acontece? Nós não entramos nos bares, nos bares mais hypados ali. É, e tal. Talvez ali estejam as mulheres melhor tratadas, né? Que tiveram a oportunidade de ter todas as refeições quando eram. Quando eram crianças. Passou um Victoria's Secret antes de sair de casa. Exatamente. Né? Uma mulherada que tá na rua, usa avanço mesmo. 2 horas dentro do ônibus para chegar ali não é fácil para ninguém. Não é fácil, não é fácil. Você chega já desarranjado. Não é? A chapinha foi pras cucu. Já pegou chuva. Maquiagem. Isso explica aqueles dois caras dentro do banheiro químico que a gente viu também. Cara, porque o Alexandre, ele teve uma hora que ele falou assim, cara, eu tomei essa cerveja aqui, que o vendedor lá que ganha 10 mil reais por dia me deu, tô com a bexiga cheia, vou mijar. O que, que ele faz? Vai pro banheiro químico, não mijou na rua. Eu acho que você deveria ter mijado na rua. Ele abriu menos constrangedor. Detalhe, conselho pra quem usa banheiro químico, trave a porta. Porque o Alexandre abriu. A primeira que ele abriu, tinha uma mulher cagando. Mulher tava no banheiro errado. E ela tava de macacão, cara. E com metade da bitoca do peito pra fora. E ela esticava a mão pra fechar a porta. E o Alexandre ficava ali. Ai, que desgraça. E parece que a moda Claudio Hanna de corte de cabelo de buceta voltou, né? Porque a mulher tinha um guaxinim. Ela tinha uma topeira entre as pernas. Mas aquela área dos banheiros químicos era uma Sodoma e Gomorra sem tamanho. Porque daí na segunda porta que eu abro, tá lá dois argentinos encatracados, um beijando o outro. Argentinos se beijando, cara. Só na minha terceira tentativa que eu achei um banheiro químico decente. Eu tenho trauma de banheiro químico. Eu também tive que entrar em um e o banheiro tava completamente cheio. E aquilo quando tá cheio, vocês ouvintes que já cagaram e mijaram em banheiros químicos, sabe que um cheio fica balançando. Se bate um vento, ele... Opa! Você fica ali balançando uns 15 graus por lufada de vento. E corre o risco também de um espírito de porco começar a balançar aquela porra, querer tombar com você lá dentro. Houve relatos também que teve alguns banheiros químicos tombados com um argentino dentro. Difícil foi separar depois uma coisa da outra. Mas falando nos argentinos, Walter, a gente também abordou ali, né, uma leva de argentinos que estavam sentados ali num bar, mas eles estavam do lado de fora do bar ali, né, cara? Foram muito solícitos. Gente boa. Ô, Krausebeck, solta aí os argentinos. Então estamos aqui com torcedores argentinos. Todos uniformizados. Muito felizes com a vitória de ontem. Podem falar todos? Vai, vai. vocês são de onde? Que cidade da Argentina? É Paraná, Entre Rios. Paraná. Interior. Eles estavam falando com a gente, foi abordado por garotas. Eles foram abordados pelas garotas. As garotas estão abordando. Como tem sido essa relação com as mulheres brasileiras? Hace dois dias chegamos. Ayer chegamos. Por agora, allá arriba. Muy bien. Sí. Igual, as argentinas mais lindas. Por agora, mais lindas as argentinas. Sim, mais lindas. Mais lindas em Brasil também. Muito bonita. Vocês têm namoradas? Não! Livre. Quantas mulheres vocês já pegaram nessa festa? Dois. Uma veterana. Uma veterana. E uma júnior também. Veterana é melhor. Melhor da veterana. Claro. Mulheres pagas, não. Ainda não. Não, ainda não. Experiência. Nada. Não. Charla, sim. Vamos acompanhar a Argentina o jogo no estádio ou vamos para o Parfum Fest ou assistir por aqui? Vamos ver. Para ver se podemos encontrar tickets. Difícil. Se vamos para o Parfum Fest. E acá, a Rio. Seguro. Seguro porque vamos a ganhar a final. Muchas gracias. Maracanazo. Maracanazo. Pelo amor de Deus, vocês têm ingressos, tickets pro jogo da final? Não. Vamos a conseguir. A colarnos. Como sea, entramos. Primeira vez no Brasil. Os amigos de la radio. Pretendem voltar? Sim. Volver? Sim. Hermoso Brasil. Sim, hermoso. Olímpicos de Rio 2016. Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, estamos acá. Com as veteranas também, né? Porque... Veteranas. Olha, na boa, acho que 60% das pessoas que estão aqui acho que são argentinas. A gente encontrou com outros turistas de outros países, assim, mas realmente. É porque também os times estão se debandando, né? Não tá ficando muita gente. Principalmente pelo fato que o jogo de ontem foi da Argentina aqui em São Paulo. Exato. Então, a galera tá aí ainda. E o pessoal que tá vindo de fora, né, Alexandre, eles acostumados com a cultura deles e tal, eles ficam impressionados com os preços. Eles estão pagando 100 pratas pra assistir o jogo e tal, mas eles estão rindo, eles não é problema nenhum. Eles pros tão... argentinos não, pros argentinos é caro, né? Pros argentinos é caro, mas pros americanos e tal. Pra... E uma coisa que tá fazendo muito sucesso entre eles são os restaurantes. O Alexandre, acabou a cerveja aí? Acabou e eu já tô acenando pro nosso querido ali há algum tempo. Ô, chefe, copo vazio. Vai trazer. Então, isso, muito obrigado. Eles estão impressionados com os restaurantes aqui, que vende comida aquilo, né? Galera falou que é muito barato, né? E ali aquele monte de coisa para comer, os caras estão muito felizes com isso. Eu que almoço todo dia na rua e encontro com esses turistas, cara, que faz uma lambança. Eu vi o cara misturou feijoada com frango, com peixe. com lasanha. É um nojo, cara, o prato desses caras. E eles colocam um quilo de comida e arrebentam, cara. Pagam lá 30 pratas. Pra eles é uma miséria. Pra eles... Eu vi um australiano falou isso aí. O cara muito feliz porque ele nunca comeu tanto e tão barato. Teve um dia que eu almocei no shopping. O lugar tava cheio. Né? Não tinha muito espaço pra comer. O alemão sentou do meu lado. Comecei a conversar com ele. E ele pegou um monte de comida japonesa, né? Comida... sushi, encheu o prato de sushi e tal. Ele tirou uma foto e postou no Facebook dele com o seguinte rodapé. E tudo isso não custou 10 euros. Então eles estão, cara, eles estão se divertindo, estão odiando a cerveja. Yeah. Acham a cerveja daqui uma bosta. E porque eles estão acostumados a tomar cervejas feitas por abades belgas, né? e estão tomando essa Pilsen nossa, né, que aqui é para países tropicais, né, realmente com 4,5 de teor alcoólico, eles estão odiando. Mas foda-se, eles estão bebendo também, e cagando em todo lugar, mijando em todo lugar. Eu vi um israelense falando uma coisa que eu achei curiosa. Ele falou que ele nunca beijou tanta mulher na vida dele, né? Primeiro no país dele, assim, a coisa não é tão liberada assim, né? Não se beija tanto como nas ruas do Brasil. E que ele disse que só tinha comprado uma cerveja e estava extremamente bêbado, porque os caras ficavam enchendo o copo dele o tempo todo ali, assim, cara. Então os caras são impressionados com isso. Assim. Tem essa manobra mesmo, né? Falando em urina e fezes, voltando nesse assunto, tem um cara que escreveu no muro dele, no muro dele: seus filhos da puta vão mijar e cagar no banheiro. Os moradores da Vila Madalena estão odiando isso, né? É insuportável mesmo. Porque é sério, você passa ali andando pelas ruas, o chão tá até quente de tanta urina, cara. E o fedor é terrível. Então, além disso tudo, a galera se estende até 2, 3 da manhã. A gente viu ali umas faixas na rua, onde a polícia tá falando que 2 da manhã começa a lavagem da rua. Mas mesmo assim, a galera fica por ali e tal. E a polícia chegou até a descer o cacete em alguns caras ali. E teve gente falando pra nós ali que eles foram, a polícia é muito truculenta aqui. Eles estão montando barracas em praças aqui perto. Tem um acampamento em praças aqui perto, vindo pra cá. Tinha um cara fazendo macarrão. Eu acho que era argentino. Ele improvisou ali uma panela, uma estrutura, tijolos, no meio da praça, cozinhando. Que porra, que cara. Derrota. Ô, Valdo, mas uma coisa que a gente sacou também, muitos caras que vêm com o intuito apenas desse, né, de pegar a mulherada ali e tal. A gente não viu nenhum, pelo menos ninguém confessou pra gente, que usou daquela de falar, largar o inglês ali pra cima das moças. Mas o que tem um rapaz que a gente conversou, acho que ele é de Minas, se não me falha a memória, ele falou que não precisa desse papo, né, de pegar mulher com inglês. Mas tinha umas gostosinhas também. Né? E algumas poucas, meio, né? Algumas, muita ostentação também, né? Passavam uns caras com uns carrões ali. Os carrões gigantes. Que a gente falou dos carros Ferraris, desgraçados. Ferraris, né? Porsche, carros conversíveis. Mercedes, compresso. Que a gente falou dos carros desgraçados que estão ali com seus porta-malas abertos, tocando funkão, mas tem muito disso também. A Playboyzada também vem ali. Playboyzada também vem pra cá tentar angariar uma moça. Tem um áudio aqui, né, Alexandre, de um rapaz de Minas Gerais que a gente abordou. E a gente achou que ele era chileno, né? Eu fui conversar com ele ali achando que ele era chileno. O Alexandre já chegou arrastando um portunhol selvagem pra cima dele. Não. Pode falar em português mesmo. Pode falar em mineiro que eu compreendo. Ô Rafael, você é daqui de São Paulo? Não, sou mineiro. Você é mineiro? E você tá fazendo turismo também? Então, visitei os amigos e vim pra cá aproveitar a Copa e os amigos. E as garotas também, não? Também. Legal. E o que você tá achando desse climão aqui da Vila Madalena? Não, massa. Alegria, festa, legal. Bacana, né? Bacana. Tá rolando uma confraternização com os gringos, assim, né, cara? Eu cheguei ontem, não vi ainda. O que você tá achando de estrutura e tal? Você acha que vai comportar isso com milhares de pessoas? Cara, eu não vim aqui em dia de jogo do Brasil. Diz que fica mais difícil. Inferno, né? Pra ir ao banheiro, pra poder ver o jogo mesmo. O pessoal acha lugar pra ver o jogo, fica mais difícil. Você veio com ingresso pra ver os jogos ou não? Você veio só pra acompanhar? Vim pra acompanhar e se eu conseguir o ingresso pra ver a semifinal, eu tô a fim de ir, mas não tenho ainda. Maravilha. Tô na procura. Maravilha. Ô Rafael, a gente tava percebendo, a gente tava conversando com os argentinos ali, e o curioso é que eles estavam ambos com a camisa da Argentina, obviamente, e passaram umas garotas dando uma mexida com eles ali e tal. Ou seja, as garotas não eram umas velhas, na verdade. Mas elas estão avançando em cima dos caras, o que parece que é algo comum aqui. E você está com uma camisa do Colo-Colo, que é, para quem não conhece, Colo-Colo é um time chileno. Chileno. Sim. Teu intuito também é pegar alguém com essa camiseta? Não, minha camisa é porque eu curto mesmo o futebol do Chile, não tem... Não, mas aparecer você come, né, cara? Não, assim, é o seguinte, a camisa não tem intuito nenhum, a não ser eu curtir o futebol, gostar do time. Não, a gente tá brincando. Agora... Mas o que acontece, a gente ouviu falar muito que... Acontece isso mesmo, eu acho. Lógico, que... E tem caras aqui falando inglês pra pegar as garotas. babaquice. Não precisa, olha. Não, vai na sua. Fala, conhece a pessoa, conversa como der. Agora, se fazer de uma pessoa de outro país pra isso, eu na minha opinião, é besteira. Você vai gastar o seu sotaque mineiro e foda-se, né? Exatamente. É isso aí. Um abraço. Obrigado, Gosto. Obrigado, muito obrigado. É, ele falou que não, né? Que não tá usando esse artifício. Mas muita gente tá, né? Tá falando inglês. É. O cara saiu lá de Diadema, pegou um ônibus, foi até a Vila Madalena, né? Mas como ele trabalhou servindo pizza em Londres durante 3 anos, passando fome lá, beleza, né? Ele já tá ali. Já tá afiado ali. E chega dando a cantada no, nas brasileiras e pega. E come nos jardins. À noite, se você passar com lanternas nos jardinzinhos ali dos prédios, né, nos acessos, você encontra nego trepando. É, cara, tá sodomizado. Tá. Eu acho ótimo. Agora, voltando aí, eu já peguei mulher falando que era gringo. Ah, não. Lá no Matrix, lembra? Eu aqui na Vila Madalena. Olha só, aqui em cima nas picuelas. Eu cheguei pra ela, né? Tava com medo dela notar todo o meu sotaque, meu inglês muito mal falado, né? Eu falei assim, ah, deixa eu inventar que eu sou de um país de não língua inglesa, né? Dudinka, você falou que era de Dudinka. Eu não me lembro de onde, eu acho que eu falei que foi, sei lá, um país assim que não se fala muito inglês, sei lá, Kosovo, e inventei um sotaque e peguei, cara. Olha, eu lembro que ela trabalhava na Trip, na época. Olha, então, você, se você tá ouvindo isso, e lá nos anos 90, beijou um cara, esse cara levou você no cantão, no Matrix, segurou nos seus peitos. Esse cara era eu, que nasceu em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. E aquele, a gente no hospital público. Falando em inglês ruim, a gente foi tentar abordar um russo. O cara tinha simplesmente 3,15 metros e ele falou que não falava inglês e ele tava com aquela cara carrancuda. Eu fiquei com medo. Eu achei que ele ia arrancar o meu mísero celular das mãos e pisar em cima e começar a me socar. Quando eu olhei para aquele russo, eu já imaginei o treinamento lá do Ivan Drago, lá no Rock, no Rock 4. Sabe, ele tomando anabolizante no olho. A gente foi tentar falar com um russo, cara. E foi... Muito simpático, né, Walter? A gringaiada toda, com exceção do russo, né? Mas a galera é muito simpática, no geral. Tem de tudo, gente. É uma torre de Babel essa desgraça aqui. É um zoológico mesmo. É um zoológico. Tem peruano, tem galera da Nicarágua. Tem países que não estavam classificados para a Copa, né? Que não vieram, mas vieram pro Forfã. Tava aqui na Vila Madalena. É pegar baranga aqui. Pegar baranga e fumar maconha. Falando, a gente conversou lá com um vendedor de cerveja, né? Mas tem outros ambulantes também vendendo outros produtos. Tem. Se vende tudo aqui. Coisa legal e ilegal. Na verdade, tudo é ilegal, né? Porque não paga imposto nem Exato, nada. Exato, não recolhe nada. Tem muita gente vendendo badulax, né? Cornetas, spray de espuma, né? Peruca, um monte dessas besteiras. O que deixa um ambiente mais insuportável. Cara, essas cornetas, vuvuzela e tudo mais dentro do bar, cara, só incomoda, só atrapalha. E o que é pior, né, Val? Porque os bares, com o intuito de atrair gringos, o que, que eles fizeram? Mandaram ver nessas bandas de pagode. Então, tem um monte de bar. Você ouve aquele, você passa pela rua, você vê lá meia dúzia de fulano batendo bumbo lá dentro. Porque é aquele lance, aquele estereótipo que no Brasil é samba, né? Então, a maioria dos bares tem ali um grupo de pagode. Tem dois mané tocando sertanejo no bar ali embaixo também, que a gente viu. Exatamente. Mas não estão... atraindo muito público, mas a intenção é essa da galera, assim, tão insuportável. Teve um outro figura aqui também que a gente abordou, justamente porque ele estava fazendo isso que a gente fez agora, olhar para as moças, mas primeiro vamos soltar o cidadão que estava vendendo camisetas, né, que ele tem um jingle interessante. Enquanto isso, vou pedir mais uma empanada de carne. Vai querer uma aí? Por favor. Como é seu nome? Gleidson. Ô Gleidson, como está sendo as vendas de camisas? Ele está com uma série de camisas muito bacanas do Brasil aqui nas mãos. Ah, bom, no momento, eu praticamente cheguei agora, entendeu? Mas já vendi algumas, tô tentando abordar alguns gringos. Pra brasileiro, um preço maneiro, pra gringo, um preço maneiro, mas... Daqui um homem justo, homem justo. É, para brasileiro, um preço maneiro, para gringo, um preço maneiro, mas eu sei que eles podem pagar mais. Os caras gastam em dólar, né, meu? Os caras gastam em dólar. Pô, quanto tá custando o real? Fala pra mim, quanto tá custando o real? A última conversão, um real, tava um real, mas o dólar. O euro tá 3,03. 2,25 dólares. Tá entendendo? Então os caras têm que pagar um tanto a mais pra gente ficar feliz. Fiz algumas vendas, meu, até 10 horas da noite eu acabo com o meu estoque, com fé em Deus, cara. Mas você tem vindo todos os dias aqui? Não. Eu vim nos dias dos Jogos do Brasil, vim mais umas duas vezes, teve um jogo da Alemanha, eu desci aqui também, desci num jogo da Holanda e só estou vindo hoje. Maravilha, Gleice. Boa sorte, você, boas vendas aí, velho. Tem mais uma pergunta? Eu tô vendo que você está com uma manta térmica na sua mochila. É para vender ou você vai usá-la depois do trabalho? Ah, eu tenho que usar, né, cara? Certo. Eu tenho que dar uma descansada. Se liga na vinheta para as vendas. Vai lá, vinheta. Isso, agora, olha só. Vai lá. Visa Night Shirt Girl, Visa Night Shirt Boy, Drinks. Come on, girl. Bela verdade. Parabéns, Gleice, cara. Boas vendas pra você aí, cara. Olha só, muito beleza. E outra figura também que a gente conversou, Walter, figura também que foi também simpático com a gente. Como é seu nome, cara? É Daniel. Ô, Daniel, você frequenta a Vila Madalena? Já frequentei muito. Eu sou aqui de São Paulo, sou paulistano, mas... Agora eu venho de vez em quando, né? O de vez em quando quer dizer vir pegar umas garotas nesse fervor da Copa do Mundo? Pelo menos ver garotas bonitas já é uma intenção, né? Ah, eu só te abordei porque passou um rapaz com uma garota muito gostosa aqui, você ficou olhando pra bunda dela sem o menor constrangimento. É que você é grandão, né? Pois é, cara. O que é bonito é pra ser olhado, né, cara? Com todo o respeito, mas tem coisas muito lindas, cara. É isso aí. E o que você tá achando dessa muvuca toda aqui, cara? Cara, eu acho legal, acho uma festa bonita, cara. Acho uma festa bonita. Às vezes a gente fica meio chateado com uma falta de educação, assim, e tal. Mas eu acho que, no geral, é uma festa bonita, positiva. Mas diga, cara, a falta de educação é o quê? Você olhou pra garota do cara e o cara achou ruim? Não, eu olhei, mas foi com todo o respeito do mundo. Pode, eu dou parabéns pro cara, né? Parabéns pra ele. O cara tá de parabéns. Mas você chegou a vir aqui em outros momentos durante a Copa, ou como é que é? Ou foi a primeira vez? Não, primeira vez que eu vim aqui na Copa, primeira vez. Eu fui ver em casa de amigo e tal. Mas acompanhei pela televisão, né? A Vila Madalena virou projeção mundial, né? Exato. Então você tá mal intencionado, a verdade é essa. Todos estamos, né, cara? Beleza. É isso aí. Ah, valeu, cara. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, obrigado. Tudo bom pra você aí. Valeu. Boa sorte com as garotas. Toma cuidado, hein, cara. No nosso formato padrão, né, de podcast, a gente costuma pedir intervenções, né, dos ouvintes, pra eles mandarem as suas histórias e tal, mas a gente não postou nada no Facebook, inclusive a gente teve essa ideia de gravar aqui muito repentinamente, então a gente veio despreparado, mas temos muitos amigos, né, aqui no WhatsApp, e a gente fez um apelo pra galera que a gente conhece no WhatsApp, muitos deles mandaram histórias sobre Vila Madalena e tudo mais. Alexandre, tá, a gente não vai falar nomes aqui, do que é pra não incriminar. Isso aqui eu não posso falar mesmo, viu, cara? Fala aí. Inclusive ele falou, ó, pelo amor de Deus, conta o milagre, mas não conta o santo. Mas teve um amigo que veio com uma amiga dele que tem namorado. Olha só, ela tem namorado e falou que estava muito afim de vir para cá e veio com ele, com esse amigo da gente, camaradaço, que eu não, daqui a pouco eu te mostro aí. E olha só, ele falou assim, se liga no que a mina fez, encheu a cara, eu estava conversando com os alemães e a hora que eu vi, a roda de pelo menos 10 alemães se fez e ela estava no meio fazendo striptease. Que beleza, né? O que será que acontece? Logo, né, após o jogo... Alemanha e Estados Unidos. Que energia é essa aqui? Se é namorada de um amigo do nosso amigo aqui, talvez a gente conheça. Que beleza, olha, cara. E eu acho que eu li em algum lugar aí que tava rolando striptease aqui, né? Aqui também, um amigo nosso, esse aqui eu vou falar o nome. Vai que falar. Tudo bem que ele foi um filho da puta de primeira, mas enfim. É o nosso amigo Rodrigo. Muito bem, isso não, sobre, não vou dizer não. Ele disse que veio para um bar em uma das noites de jogos. Fanfest do Inferno, a gente poderia chamar que isso aqui é a Fanfest do Inferno. Exatamente. Ele entrou num bar, consumiu, disse que a conta dele estava dando quase uns R$400. Aí, o que ele fez? Encontrou um argentino vacilando com a comanda no bolso de trás. Ele, pimba, pegou a comanda do argentino, que estava quase em branco, enfiou a dele, foi lá pro caixa, pagou. Puta, Rodrigo, maldito. Foi uma sacanagem. Puta, pessoas como você que afastam os estrangeiros do nosso país. Exatamente. Ainda bem, tem pessoas como a namorada do nosso amigo que atrai estrangeiros, né, cara? Ô, Valder, vamos soltar o nosso último relato, a nossa última intervenção. Sim, Gaines, não falou só com macho, falando com garotas também. É, né? É. Falamos com garotas. A gente tentou fazer uma coisa com os nossos amigos argentinos. Os primeiros que nós falamos ali, a gente queria dar uma ajuda para eles. Solta aí, Kersebeck. Vocês têm frequentado a Vila Madalena ou estão vindo aqui há pouco tempo? Como é que tem sido? Bom, a segunda vez que a gente veio, sempre movimentado assim, é muito bom. Também, nós viemos juntas. Nós vimos o movimento pela TV. E a gente veio conhecendo. É. E vocês estão gostando do que vocês estão vendo? Está sendo bem festivo? Como é que está sendo? Bom, sempre animado, assim como você está vendo, né? Muita gente, muita bagunça, bem gostoso. O que a gente tem percebido é um clima de azaração, assim, as pessoas se confraternizando, rapazes e moças. É, vocês têm tido sucesso nesse campo? Bom, aqui eles estão meio atirados, né? Eles vão logo puxando, assim, são bem atrevidos. E a gente tem percebido que tem muito gringo aqui, né? Muita gente de fora. É, algum deles abordou você já ou não? Já, sim, teve alguns. A gente tem quatro amigos que a gente acabou de conhecer, são argentinos. Eles falaram assim, a gente está com dificuldade na língua, a gente não tem conhecido. Eles chegaram ontem, a gente não tem conseguido conversar com as moças. Se eles quisessem conhecer vocês, a gente poderia apresentar vocês para eles? Amizade é sempre bom, né? É? Claro, pode sim. Ah, então tá bom. Vocês vão ficar por aqui mesmo nesse ponto ou vocês vão circular? Ah, por enquanto a gente vai ficar por aqui, mas depois a gente vai dar uma saída. Tá bom, olha só, já tá combinado com vocês. A gente vai circular mais um pouco, conversar com mais pessoas e daqui a pouco a gente vem buscar vocês pra apresentar nossos quatro amigos argentinos, tá bom? Eles são bonitos, ó, olhos azuis, eles estão sentados ali, é sério, a gente acabou de... São gente boa, é sério, acho que vocês vão gostar deles. E eles vão gostar de vocês. É o cupido. Eu tô fazendo esse trabalho. Essas duas. Eu lamento que a gente não conseguiu encontrar os argentinos pra fazer essa união, né? Fazer, bonita. Cara. Pena que não rolou. Mas enfim. Então, ouvintes do nosso podcast, Academia Brasileira de Tretas, desculpe pela falta de qualidade de áudio. É, né? Gente, estamos gravando com celulares, né? Celulares, perdão. Mas enfim, a nossa fanpage está lá no Facebook. Dê uma curtida, assim vocês vão ficar sabendo dos próximos episódios, né? Que vão rolar aqui no nosso podcast. Nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com, está lá para vocês mandarem sugestões de episódios, para mandar suas histórias também. O nosso podcast está lá alojado no SoundCloud, o feed para vocês alimentarem os seus iTunes e outros agregadores, né? Está lá na nossa fanpage no Facebook, é só clicar no botão sobre que o URL está lá. Outra coisa, se você tem uma banda na sua garagem, entre em contato conosco para rolar nos BGs do nosso programa. Nessa semana, obviamente, não vai dar pra gente tocar, tá com... Tá esse BG da rua aqui que vocês estão ouvindo. BG do inferno. Bom, para concluir, Walter, só vamos falar assim, primeiro, não é nada disso que todo mundo imagina, né? Exato, não é nada disso. Não e sabemos... é muito pior do que eu imaginava, viu? Muito pior do que eu imaginava. O cheiro de urina é muito mais forte. A possibilidade de você pisar num monte de bosta é altíssima. É que tem um. E de sair com gonorreia também. Tem uma cara de micareta, cara. Como eu odeio micareta, gente. Que então, ódio que eu tenho de como micareta. Como tem uma cara de micareta muito grande isso aqui, é óbvio que eu não ia gostar, né? Mas pelo menos valeu a pena. Vim aqui, comi logo meia dúzia de empanadas, tomei algumas cervejas. Tem um cara aqui, pediu pra não... Eu só perguntei pra ele se eu podia contar a história, porque ele sabia o que a gente tava fazendo aqui. Ele não quis contar. Aí ele disse que podia... Eu falei assim, mas muito gringo aqui e tal, como é que tá sendo? E os gringos, como é que são gorjetas, essas coisas e tal. Ele falou que uma holandesa pagou gorjeta pra ele. Adivinha como? E deu pra ele. É, Que beleza! Cara. Todo mundo se deu bem e tal. Mas onde ele comeu? Ele falou? Não. Espero que não tenha sido. Não é aquele que comeu na caçamba do F1000? Tá vendo? Todo mundo se dando bem aqui, cara. O Walter sabe que eu vim com muito receio pra cá, pra Vila Madalena, né? Por quê? Né? Porque fazia bastante tempo que eu não aparecia por esses lados aqui e... Eu também, eu tava com medo de encontrar com a mulher que eu peguei, falando que eu era gringo. Eu tava com medo de encontrar com um cidadão, que há muito tempo atrás eu vim aqui, e aí eu tomei um goró a mais... E sem querer eu chutei a lanterna de um carro. Não. Sem querer ninguém chuta lanterna de carro. Eu tava revoltado, eu tava um pouco embriagado. E sabe quando você tá revoltado e você sai chutando qualquer coisa? Eu chutei uma lanterna de um carro. E aí, pra minha infelicidade, o dono do carro... Isso era alta madrugada e tal. O dono do carro tava dentro do carro. Você chutou a lanterna de um carro habitado. Um carro com um cara lá dentro. E tava ele e a namorada, estavam se pegando lá dentro. E aí o cara já saiu, você tá maluco, eu vi pelo retrovisor que você chutou, foi sem querer. Mas você não saiu correndo? Cacete. Não, chutei, tava ali, fui tentar correr. Mas enfim, o cara me pegou e esse cara me bateu. E ele era do tamanho daquele cara que queria pegar a moça do cara lá, manja, grandão. E ele tinha um sotaque de carioca, e a moça também tinha um sotaque carioca, a namorada dele, e ela gritando e o cara me batendo. E como é que você fez pra sair dali? A polícia apareceu. Pra salvar a minha vida, a polícia apareceu. E o Flanelinha também, cara. O Flanelinha, bate mesmo. Eu vi ele chutando o seu carro. E eu, putz, cara. Enfim, pra resumir a ópera, cara. Mas eu você também, fui parar, parar na delegacia. Tive que pagar 300 paus pra pagar a lanterna. Mas detalhe foi que... Que não valia 50. Eu fui no carro da polícia ali, sentado no banco. Um dos policiais era bacana, gente boa. Por que você fez isso? Eu tentando explicar. Ele, mas moleque é assim mesmo e tal. Enfim, e tava ele e uma guardinha, uma policial feminina que não falou nada. Ela só foi anotando ali. É, sempre tem um policial ruim e isso, um policial bom. Isso, né? Exato. Muito clichê. Chegamos na delegacia. Acho que não tinha nenhuma ocorrência até aquele momento ali. Aí o delegado que estava ali na porta esperando, daí, o que aconteceu? Ela pegou e falou assim, o doutor, um rapazinho aqui fica chutando o carro dos outros na rua. Aí eu falei, mano, foi meio sem querer e tal. Aí ele quis ouvir aí as duas partes. Eu falei, me propõe a pagar e não sei o quê. O cara queria, tipo, cobrar 500, eu falei que só tinha 100, mas aí acabei arranjando mais 200 com a garota que estava comigo. Ela acabou seguindo o cortejo da polícia lá e me descolou mais uma grana. Mas enfim, chegou uma hora... Aí o delegado falou assim, mas pô, por que você fez isso e tal? Eu falei, mas você pode ver, eu tô um pouco machucado aí, né? Foi sem querer e tal, mas o cara me bateu, eu posso lavrar um boletim de ocorrência por agressão física? Aí o delegado falou assim, meu amigo, se eu estou dentro do meu carro com a minha namorada e chega alguém e chuta o meu carro, eu vou bater no cara como esse cara fez. Eu acho que até bateu pouco, você tá pouco esfolado, cara. E detalhe... Bate mais! Ele falou assim... Paga logo o cara aí, senão eu vou te guardar. Daí eu já me imaginei entrando pra dentro da cadeia naquela hora, e os caras, madrugada. E os caras te currando lá. E eu com a minha bundinha branca ali, cara. Meu Deus, quase que eu perco a virgindade.